atenção, atenção, pra convocação na escala dos guerreiros disponível pra ação. Tem que ter disposição e estratégia de guerrilha contra alienação, dominação da nossa trilha. Pois nossa caminhada é conquistada com esforço, num caminho estreito, difícil e espinhoso. Urgente é a integração de guerreiros dispostos a acabar com o cativeiro estabelecido na mente do povo brasileiro, ocasionado pelo vírus estrangeiro. Infelizmente vários parceiros já estão contaminados pela febre do dólar que afeta os aliados. E no terreno psicológico o S.A. vence a guerra, expondo a tentação, ostentação. Muitos se entregam, digam não, não à dominação norte-americana. América Latina já foi dita, vive um drama. E o boicote à arma que o W. Bush nunca quis, vamos utilizar, cortamos de vez pela raiz. Contribuindo com o nacional, com Dona Maria como um X, ao invés de desfrutar do Futebol Mac feliz. Aliás, de livre comércio, aqui não se depender do hip hop, não haverá dominação. Será que você não vê que eles querem dominar a gente? Que nem os Portuga fez cozinho antigamente. Abre a mente, não abraça não que é mó bica. Aí aquilo é lá outra fita. Então avante, guerreiro, na fé, segue em frente, sempre tendo o pulso firme, não deixando a bala a mente. A indignação expressa em meu semblante revela a rebeldia contra a repressão do dominante. Se liga, sistema, meu povo exige mudança, chegou a hora. Não é uma vingança, mas o trauma aqui é grande. Acorda sangue bom, porque aqui é Galaquiz, um guerreiro em ação. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar. Guerreiro da humildade, na força e na resistência. A queda no final é RAB, minha dependência. Não traio minha clemência, sou contra a violência. Minha arma é consciência, boy, treme na sequência. O guerreiro aqui não tem piedade do inimigo. Aonde eu vou, a zona oeste vai comigo. É o batalhão de louco em Curitiba, capital. Pregando a união pelo mesmo ideal. Resgatar vários irmãos pelo amor, pela paz. Meu mundo se acabando, calado já não dá mais. É, frutão, é mó satisfação poder representar, me expressar, cantar no som. Guerreiro, eu tô em ação, em prol do povo pobre. Família contra ataque, é só guerreiro nobre. JC, lá do oeste, cidade industrial. Aqui nasci que o rap tá matando a pau. Tá conquistando espaço, invadindo várias mentes. Até quem tirava no passado agora sente. Maluco, rap é quente, tá na linha de frente. Quem faz parte da corrente é só gente da gente. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar. O leão feroz de novo vem com sede de justiça. Um passo adiante reforçando a milícia. Lutando pela honra e tudo que eu acredito. Não vou entrar em conflito com o que já havia dito. Mentor mais um guerreiro programado pra batalha. Na tática de guerra inteligência não é falha. No exército sonoro que diz nossa burguesia. Eu luto na etnia pela mesma infantaria. Chega de ser humilhado enquanto o inimigo ri. A bomba tá sonada, armada pra explodir. Nasci que vários loucos na mesma ideologia. Pra contra-atacar, pra defender toda a família. Não caio na armadilha, com o sistema amor pra mim. Já pronto e preparado, tem mais dois igual a mim. Leal, linha de frente com o poder de uma granada. Eu vou até o fim pelos irmãos na caminhada. Se descuidar já era, eu tô fora do combate. Aprende a ter cautela, mas jamais ser um covarde. Mesmo no campo minado com inveja e falsidade. Só sobrevive sempre que é sincero, de verdade. Pra ser condecorado e voltar de cabeça erguida. Guerreiros em ação, numa guerra conhecida. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar. Guerreiros em ação, em nome da nação. Cê tem que ter responsa pra se revelar no som. A nossa informação não pode parar. A estrela dos guerreiros vai brilhar.